Paraná FM. Qualidade no ar. O sucesso continua. É festa jubilar, vem participar, memória e caminhada, vamos celebrar. São 25 anos que está no ar, abraçando o povo e vai continuar. A FM Verona foi uma boa inspiração. Jubilar, de participar.